Sertaneja Ribeiro, a voz que apaixona. Eu juro que não quero mais o sonho que ficou pra trás, das vezes que tentei trocar você. Eu não sabia mais de mim, queria terminar assim, nós dois sentindo medo de sofrer, medo de sofrer. Eu não quero mais lembrar desse desejo que me afasta de você. Seu amor me faz livrar essa mentira que eu preciso esquecer. Por favor, não deixe eu me afastar da sua vida. A solidão a gente pode enlouquecer. No final da estrada deve haver uma saída, onde eu não seja só um erro pra você. Não quero te perder. Que ficou pra trás, das vezes que tentei trocar você. Eu não sabia mais de mim, queria terminar assim, nós dois sentindo medo de sofrer, o medo de sofrer.